anticipated moment in racing. Fala galera do Truad, começando então a edição número 98, né? Essa edição um pouco mais curta, afinal de contas estou sozinho, passamos de 5 pessoas para apenas eu, né? Esse, infelizmente vai estar só essa semana, todos estão em compromisso, o Pedrão não está na cidade, né? O Thiagão não está também, o Thiagão está gravando Café com Velocidade hoje, e o Elião e o Guilherme também não pôde estar com a gente, então eu estou sozinho nessa edição número 98. Por isso que talvez será uma edição muito rápida. Vou tentar trazer o melhor aí do que aconteceu no final de semana, né? O primeiro final de semana da reta final aí, quando são as 3 últimas pistas, as 3 categorias vão juntas para lá, né? Então, sempre na sexta-feira, começando aí com a Truck Series, e depois no sábado a Xfinity Series e no domingo a Sprint Cup. Então, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, boa hora que você for estar nos ouvindo aí. É, espero que vocês gostem dessa edição, apesar de eu estar sozinho, né? E vamos aí falar então da Truck Series, da Brinca Truck Series aí, da InStar World Casino Resorts 350, que aconteceu lá no Texas na sexta-feira à noite. A corrida começou por volta de 11h30, 20 para meia-noite, começou bem tarde a corrida, né? Então, poucos assistiram, ou muitos assistiram, né? Deu tempo de dar um rolezinho aí, sair, tomar um café com a namorada aí, com a esposa. E depois deu aí pra assistir a corrida aí. Tem que tomar café porque a corrida demorou. Entrou na madrugada dentro e acabou por volta de 2 horas da manhã, né? Quem fez a pole, quem tava dominando ali a tarde ali na sexta-feira lá, era o Matt Crafton. O Matt Crafton que tava aí, parecia que iria dominar aí a corrida. Parecia que ia ser mais uma daquelas corridas dele, né? Mas não foi bem assim que aconteceu. Quem dominou realmente a corrida foi o Eric Jones. O Eric Jones conseguiu uma vitória excelente aí, né? Praticamente dominou a corrida. Liderou 117 voltas das 147 voltas disputadas lá no Texas, né? O Eric Jones aí chega à sua terceira vitória esse ano e já soma números impressionantes aí. São 38 largadas e 7 vitórias. Terceira vitória esse ano. São 11 top 5 e 18 top 10, além de 4 pole. Ou seja, das 21 corridas, né, Eric Jones aí terminou 18 dentro do top 10. É um número impressionante do Eric Jones aí, né? Então, parabéns, Eric Jones aí, pela sua vitória. Uma vitória que dá a ele a mais sobrevivência ainda no campeonato, né? Ele salta aí, dá um pulo aí e abre 17 pontos para o Crafton. O segundo colocado foi o Daniel Soares, né? Conseguiu aí mais uma vitória. E a KBM fazendo aí dobradinha, mais uma dobradinha na KBM aí, né? Conseguindo uma segunda colocação aí, conseguindo 1-2 aí. Então, excelente trabalho aí para a KBM, né? Vitória em segundo lugar, realmente andando muito bem os truques da KBM. E o Daniel Soares aí fazendo mais uma grande corrida aí. O Ryan Blaney voltou ao truque 29, fez uma grande corrida. O Crafton salvou ali o top 5, terminou em quarto. E o Tyler Wade, que também foi o quinto colocado. Ou seja, todos aí, né, que lutam pelo campeonato, os três principais aí, né, que luta pelo título, eles terminaram dentro do top 5 aí, então, ou seja, apertando mais ainda, empurrando mais ainda essa disputa pelo campeonato aí. O Timothy Peters foi o sexto colocado, né? O Brandon Jones foi o sétimo, Christopher Bell foi o oitavo, o Ben Kennedy o nono, e o Cameron Haley, mais uma grande corrida do Cameron Haley no Truck 13, o canadense lá fechando o top 10. O John Hunter Mechek foi o 11º, o Spencer Gallagher o 12º, Johnny Salter o 13º e o Daniel Rank foi o 14º colocado. O Jeb Burton, pessoal, que estava no truque 0-0 aí, não foi muito bem, foi apenas o 16º colocado, terminou 2 voltas atrás, né? Mas, se não me engano, ele teve uma punição, o Jeb Burton, ele teve punição ou teve um pneu furado, uma coisa assim, mas aí ficou muito abaixo a quem aí do que se espera do truque, né? Quando o Colin Coulson tá nesse truque aí, o resultado é um pouco diferente, né? Ele pelo menos luta pela vitória aí, O Jeb Burton largou em oitavo, mas pra mim foi muito mal aí. Não correspondeu ao truque que ele tinha naquela noite lá no Texas. Mas, enfim. Só pra falar os números da corrida pra vocês aí, pessoal. Tivemos apenas uma bandeira amarela. Uma corrida muito rápida, hein? Corrida com duração de 1h20, né? A margem de vitória foi de 2.8. Tivemos 7 trocas de liderança. Claro que a maior troca de liderança foi durante as paradas em bandeira verde, já que a corrida teve apenas uma bandeira amarela, né? Que foi detrito na pista também, foi aquela bandeira amarela meio marota, né? Só para ajuntar todo mundo ali, né? Nós sabemos que a NASCAR vem quando dá aquelas bandeiras amarelas bem safadas, e essa aí foi uma das bandeiras amarelas mais safadas da NASCAR aí. Então, uma corrida tranquila. Tivemos sim briga ali pelo top 5 ali, dentro do top 10, né? O truque entrando no top 10, saindo no top 10, mas foi isso mesmo, pessoal. Vitória do Eric Jones aí, parabéns, Eric Jones. Já falando de campeonato, né? Só passar aqui no campeonato, Eric Jones aí com 824 pontos. O Crafton vem 17 pontos atrás, o Tyler Reddick 21 pontos atrás. O Salter, né, que vinha um pouco melhor aí, mas ele terminou a corrida muito mal, foi apenas o 13º colocado. A diferença dele que era um pouco menos de 50 pontos, por volta de 48, foi para 71 pontos aí, né? Então aí, agora que sim, realmente não tem mais chance nenhuma aí. E o Peters aí, que está 106 pontos do líder aí. Aí o Haley, Daniel Henrick, John Stowley, Ben Kennedy, Spencer Gale e Ray Black Jr. fecha o top 10 aí. Perdão, Ray Black Jr. é o 11º. Tyler Wong, John Hunter Mechek, Mays Domingos e Brandon Jones é o 15º colocado. Então, parabéns aos 15 primeiros aí. Lembrando que os 10 primeiros vão pro jantar no final do ano lá, né? O Truck Series Awards, né? Então, vão participar do jantar. Então, a luta aí agora aí é para ver quem vai pro jantar e quem não vai. Pelo menos lá no jantar é lembrado o trabalho que eles fizeram durante o ano. Então, parabéns aí, pessoal. Mais uma vez aí, o Eric Jones. Vitória dele, né? Conseguiu sua terceira no ano, abrindo um pouco mais de diferença no campeonato. O Tyler Reddick vem no embalo, vem no cheiro atrás do Crafton, mas ele está a 21 pontos aí, talvez um pouco mais complicado para ele. Mas tudo é possível, tá, pessoal? Se é possível para o Crafton, por que não para o Tyler Reddick, que vem apenas 4 pontos atrás? Enfim, vitória do Eric Jones, parabéns a ele aí, segue na luta pelo campeonato, né? Na semana passada quem havia vencido foi o Crafton. O Eric Jones foi lá, jogou um banho de alga fria em qualquer tipo de reação aí do Mike Crafton. Vem aí, final de semana vem Phoenix. Claro que tudo pode mudar. Por exemplo, o Jones e o Crafton podem ter problemas e o Tyler Reddick vencer. Aí sim vai vir uma salada para a Homestead. Mas vamos esperar o que vai acontecer lá em Phoenix. Então, pessoal, por enquanto é isso. Vou ficando por aí no bloco da Truck Series, né? E voltamos semana que vem para falar de Phoenix.